Está na hora de sacudir os seguidores. Vem, DJ João Paulo, maluquinho. Está na hora do show. Ai, DJ. Ai, DJ. Ai, DJ. Ai, DJ. Bota no 12. No 12. Bota no 12. No 12. Bota no 12. É no 12. Bota no 12. Bota no 12. E aí, DJ João Paulo, está tudo pronto? Tudo pronto? É hora de dar mais um show pra essa galera. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Ficha 28 do Tawa, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do Tawa, eu vou ficar. Pressão. Joga a mão. Pressão. Joga a mão. Vai. Aí, DJ João Paulo, como é que é, meu garoto? Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, red, arreia. Whisky, red, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, red, arreia. Whisky, red, arreia. Mais uma produção dele, DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens. DJ João Paulo Maluquinho. Maluquinho do Pará. Alô, Melny! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Na geladeira pega catuaba. Depois de Scott ela ficou animada. Depois de Scott ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Agora já pode ficar pelada, não demora. Casa tá bagunçada, se tá travada no meu som ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasar. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher, vamos parar. DJ João Paulo. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. A pressão começou e todo mundo tá curtindo. Bota pra moer, DJ João Paulo Maluquinho. Quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Fantástico, já disse que amei, que amei, que amei. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. E aí, Junior Santorini, teu nome tá mais famoso que os produtos da Jequiti, viado. Santorini. DJ João Paulo, o maluquinho do Pará. Segura! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. DJ João Paulo. Eu vou deixar você partir. Pressão do DJ que realmente mexe com você, DJ João Paulo. Essa batida é maneira. É DJ João Paulo maluquinho, arregaçando, estremecendo, sacudindo as estruturas do seu corpo. Como é que é? Manda ver, meu DJ! Faz parte de mim, tu completas o meu ser, não consigo crer. Que tudo acabou. Acabou. Porque tem que ser assim, sem final feliz. Não consigo crer que a história terminou. Porque sem você eu vivo, sem amor e sem destino. Oh, oh, oh. Sem você não tenho significado. Competência sempre. Alô, Belly! Sabes tu, perdi, goi, uma lala. É agora, meu DJ! Júnior Santorini. Vai, maluquinho, bota pra endoidar. Endoidar. Vai, DJ, bota pra endoidar. Vai, DJ, bota pra endoidar. Santorini. Vai, open the check, vai, open the check, open the check, vai, open the check, open the check, vai, open the check, open the check, vai, open the check. Júnior Santorini. Aí, DJ João Paulo, um abraço do seu amigo DJ Juninho Locutor. Vamos lá, detona, bota pra cima, meu DJ! Já que é pra falar inglês, vou abcinar pras vagabunda. Vem de big, bunda, vem de big, big, bunda, vem de big, bunda, vem de big, big, bunda, vem de big, bunda, vem de big, big, bunda, vem de big, bunda, vem de big, big, bunda, vem de big, bunda, vem de big, big, bunda, DJ João Paulo é do Pará. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega Xandão de pressão, curto no comando, sem depressão. O whisky pro ilê, botei siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar, Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha a Cleo, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 14, meu DJ. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É o Júnior Santorini, lançando mais uma do G3. Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco. Ô louco, ô louco, a novinha de shortinho. Olha o croco, ô louco, ô louco, olha o croco no meio do povo. Ô louco, crocodilo tá mordendo. O crocodilo tá maluco. Deixa tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro. Vai. Toma dentada, toma, toma, toma dentada, toma. Cuidado com o crocodilo, que ele tá tarada com a Yuri Havaiano e o MC Dourado. Novinha rebolando, tô ficando louco agora, o bicho vai pegar. Cuidado com o croco. Ô louco, a novinha de sainha no croco. Ô louco, a novinha de shortinho. Olha o croco. Ô louco, ô louco, olha o croco no meio do povo. Ô louco, a novinha de shortinho. Olha o croco. Aqui é o Yuri Havaiano, estou fechado com o MC Dourado, em grande estilo. Ô louco, a novinha de sainha no croco. Ô louco, a novinha de shortinho. Olha o croco. João Paulo. Você partiu meu coração. DJ João Paulo. Mas meu amor não tem problema, não. Na galera, DJ João Paulo, é agora meu DJ. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Tô junto de rock, tô junto de rock. Tô junto de rock, de rock, de rock, de rock. Cheio com a Mega Fox, Mega Fox. De rock, de rock, de rock, de rock. O cheiro com a Mega Fox, Mega Fox. Mexeu com águia, vai tomar picada, picada, picada. Dale, João Paulo! Pra cima! Não estou de boa, quase pra ficar maluco à toa. Solidão não perdoa, magoa, mas vou curtir desse jeito. Inteira com as minos, parceiros, uísque, Xandão e camarote fechado. Não tem pra ninguém, vem pro ninho. DJ Zelison, Juninho, vão sobrevoar com o águia. Do Mixi, Nandinho, essa família é um show. A nossa garra é forte, não te mede. O meu águia vai pra cima. Se quer bater de frente, te segura. Bicho com águia vai tomar picada, picada, picada. Bicho com águia vai tomar picada, picada, picada. Bicho com águia vai tomar picada, picada, picada. Joguinha vai tomar picada, picada, picada. DJ João Paulo, tudo bem? Boa sorte! Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Nossa chama espalhar e o sorriso encontrar. Aumenta-se o beijo, aumenta-se o beijo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos as estrelas do céu. Nos chamam loucos. Está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida longa e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé. DJ João Paulo, o maluquinho do Pará. No Pará, DJ Nando, do estúdio super eletrizante. Alex Produções. DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens. Eu planejei tudo com calma, eu fiz tudo direito. Te desfrustei, criei um alibi perfeito. Saí do trabalho e fui pra sua rua. Uma aliança, um buquê e uma foto.

mensagens. DJ João Paulo. Arrepiando e detonando só as tops. Mais uma produção dele, DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens. Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Com meus olhos não consigo enxergar, com minhas mãos eu não consigo alcançar, mas eu sigo caminhando, suas pegadas pelo chão. Amanhecer que chega, cai a noite, é tudo igual. arrebentando. É DJ João Paulo Maluquinho, arregaçando, estremecendo, sacudindo as estruturas do seu corpo. Como é que é? Manda ver, meu DJ! Lembro bem daquela noite que nos conhecemos. Eu choro nesse dia que me disse adeus. As manhãs sem os teus olhos já não têm sentido. E as coisas vão perdendo pouco a pouco seu valor. Tenho que reconhecer que já não sou a mesma. Sigo andando sem destino. Peço que o dia amanheça. Tenho que reconhecer que desde a tua partida um pedaço da minha vida não sei onde se perdeu. E tu não estás, não sei onde andar. Botando pressão na galera, DJ João Paulo, é agora meu DJ. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais, minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da mil maravilhas. Sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas. Sou melhor que você. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, por hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Eres bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Eres bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Aí, João Paulo. E faz a garra, faz a garra, faz a garra da fera. Faz a garra, garra ela. Faz a garra, faz a garra, faz a garra da fera. Faz a garra, garra ela. Tá querendo ostentação, pode vir, tá tudo bem. Uísque e Xandão a gente tem. O cordão tá no pescoço, o relógio tá no braço. Aqui é ouro negro no pedaço. Tá cheio de novinha, o bagulho aqui tá louco. A fera das marcantes, agora é rock 2. Chega novinha, cai pra dentro, hoje eu tô daquele jeito. Pega Ciroque, pega Xandão, tô curtindo ouro negro. A fera das marcantes, um animal tá furioso. Cuidado com a fera, que ela voa no pescoço. Se liga na fera, cuidado com a fera, vacilou, ela te pega. Sai correndo, sai da frente, bum, chegou a fera. E faz a garra, faz a garra, faz a garra da fera. Faz a garra, garra ela, faz a garra, faz a garra, faz a garra da fera. Faz a garra, garra ela, faz a garra, faz a garra, faz a garra da fera. Faz a garra, garra ela, faz a garra, faz a garra, faz a garra da fera. Faz a garra, garra ela. MC Dourado, Emerson Lugari, banda caçamba. João Paulo. Preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Com a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. Em João Paulo, o maluquinho do Pará. Eu quero garoto saudade, essa moda vai pegar. Game, game, game, game, game, game, ha. Game, game, game, game, game, game, ha. Game, game, game, game, game, game, ha. Sentiu a diferença? Game, game, game, game, ha. Game, game, game, game, game, game, ha. Game, game, game, game, game, game, ha. Sérgio. Fim de semana é só curtição. Traz um whisky Red Bull e uma garrafa de Xandão. Só no grave pesado eu mostro como é que é. Quem já fala o maluquinho, nesse mano eu boto fé. Então solta envolvente que é pra animar elas. DJ Robinson Silva é o DJ da galera. No cacaro do salto, o meu conta do recado. O patrão é o Marcelo e todo mundo tá ligado. Porque só tem humilde, quem não é mete o pé. Na festa do cacaroto, nós curtimos o que nós quer. Game, game, game, game, game, game, ha. Game, game, game, game, game, game, ha. Game, game, game, game, game, game, ha. Na festa do cacaroto, nós sentimos a diferença. Game, game, game, game, game, game, game, game, game, game, ha. Game, game, game, game, game, game, ha. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a rock, é o Mandela. Fui, partiu a rock, é o Mandela. Fui, partiu a rock, é o Mandela. Alô, Bel! João Paulo. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê e hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: que é o pago você? DJ João Paulo. Paulo, Paulo, Paulo. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. É DJ Melly, é DJ Lohan. Os DJs referência em produção de Tecnofunk no Pará. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Alô, Melly, DJ Lohan que tá tocando. Fui, partiu aonde é o Mandela. Ninguém parado, não quero ver ninguém parado, não quero ver ninguém parado, vamos decolar. Mais uma produção dele, DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens. Atenção, tripulação, vai começar a festa. Bruninho e Moisés agitam a galera e as equipes botando na pressão. Todo mundo louco e curtindo o rubizão. Os mascarados do mar com Raíssa e Padilha. Equipe Bob Esponja, alucinados da pratinha. Equipe XK, rainha da capa. Nego da elite, alegria. Alexandre, da Marambaia. O leite Lodge é dos passageiros. Salgado Evaldo comanda os parceiros. Raquel e o Rubi, da loja As Estátuas. Hélio da CL, o pinhão só na gelada. Essa é a maior união do norte. União da nave, do som que bate forte. Maluquinho, arregaçando, estremecendo, sacudindo as estruturas do seu corpo. Como é que é? Manda ver, meu DJ! Aruda GPN, o Max da tatuagem. Primo G-Tag, invencíveis da nave. Equipe, eu sou Rubi e a TX do Cinderal. Débora e Diego do Rubi, esse casal. Filemo dos Guardiões. Bora beber! Cabelo calado, prendoso. Bora beber! Chegou o Ped, tá acabou sossego. Aqui na União. Gelo. Essa é a maior união do norte, união da nave, o som que bate forte. Essa é a maior união do norte, união da nave, o som que bate forte. Valdo Squash e Madeirito, detonando o som das equipes. Tá na hora de sacudir os seguidores. Vem DJ João Paulo Maluquinho, tá na hora do show. Não te mete, sai da frente. O porradão sonoro é diferente. O clima tá mil graus. A gatinha tá sensacional. O clima tá mil graus. A gatinha tá sensacional. Vem que hoje tem, vem que hoje tem. Porradão sonoro vem. Vem que hoje tem, vem que hoje tem. Porradão sonoro vem. E o Benilson é quem vai comandar, tá? DJ Fabrício Mix vai agitar. E aí, João Paulo, qual é a parada? Segura na pressão, a novinha vai curtir. É o Super Pop Live e a MC Nini. Era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida. Era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Ai, ai, ai, ai, DJ. Ai, DJ, isso não é legal. Ai, DJ, isso não é legal. Tô passando mal, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Era tu que era bandida, era tu que era bandida. bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ João Paulo. Paulo. Bota na pensão, safadão. Bota na pensão. Santorini, forma oficial dos DJs. Hoje eu vim pra curtir no Fox e Safadão. Vai levar ali a tapinha, então não provoca não. Cai o mix, mete mala, absolute na mão. DJ Felipe cobiçado, botando na pressão. Bota na pressão, safadão. Se tu me provocar, vai levar lhe a tapinha. Na cara e na budinha, na cara e na budinha. Se tu me provocar, vai levar lhe a tapinha. Se tu me provocar, vai levar lhe a tapinha. Na cara e na budinha, na cara e na budinha. Sou o tapinha. Junior Santorini, o rei do eletrofluxo no Brasil. Tá barulhando os quatro cantos do planeta. Não tô te entendendo. Ei, lembra dessa? Paulo Maluquinho, arregaçando, estremecendo, sacudindo as estruturas do seu corpo. Como é que é? Manda ver, meu DJ! Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Queria magoar. Tá ligado? Aqui é Top Produções na Parada. Parada, Mano Brau. Ei, lembra dessa? DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens.